Firmeza, rapaziada, de todas as quebradas, comunidades, guetos, ruas e favelas de São Paulo e do Brasil, na sintonia do mundo rap. Começa agora nossa viagem musical. Para você que acompanha o balanço e o groove da música negra em toda a sua essência que nos envolve no nosso dia a dia. Um salve a todos os amantes do rap e do hip hop. A música de protesto, de reação, de amor e de lutas, sempre à procura de uma vida melhor para todas as comunidades periféricas, através do microfone e da nossa voz ativa, o rap. Eu sou o Paulo Brown, aumente o volume no seu dial e sejam bem-vindos à Voz do Gueto. A voz do gueto.